Eu tenho uma pergunta. Você consome o seu dinheiro ou é ele que te consome? Se liga. Tá na moda, hein? Vê se não vai esquecer. Mercado de tá tendência, tendência de tá você. O que vestir, o que comer, o que falar e o que ver. Cê nasceu no jogo, a escolha é sua, ser ou não ser. De maneira violenta, agindo subconsciente, tirando direito de escolha existente no indivíduo. Carnê, prestação, checão, borrachudo. Financio a ignorância pra que assine sem ter lido. De modo que quando cê vê, só trampa pra pagar o que não pode consumir, porque seu tempo tá corrido. Que horas são no seu relógio que custou R$2.000? Cê nem vê mais porque as parcelas te deixam aborrecido. Repensar valorijão do tempo que cê paga pra viver. O quanto dele que você tem consumido? Qualidade de vida não é só beira de piscina. Olhar pro dia sem um pé de breque entupindo seu ouvido. Mas vai de acordo com o estilo de vida que quer levar. Por isso que a simplicidade é o melhor a ser escolhido. Não é mania de pobre, mas não preciso de um Camaro amarelo se o golzinho me levar pra ver os amigos escravizado pela grana. A gente nem percebe o quanto é relativo esse desejo consumido. Lhe custou o olho da cara, bela aquisição, irmão. Mas lembre-se, tempo de vida não pode ser devolvido. O quanto você vive pra pagar? O quanto você trabalha pra viver? As contas que não param de chegar pra vida que você queria ter. Parcelas que nunca vão acabar. Problemas que não vão se resolver. Comprando o que não precisa, gastando o que não tem, mostrando o que não é pra quem nem conhece você. Ah, não bem dizer que não quer o que vive sem. Sem hipocrisia, João, com ele tudo fica bem. E não há quem fique feio quando o bolso tá cheio. Vamos parar de rodeio, você quer e eu também. Cash, money, bufunfa, dólar, euro, é real. Tudo muda de aparência quando se tem capital. Vai dizer que não quer grana, levar vida de bacana e fazer as havaianas virar traje social. Na moral, eu sei que tudo isso é legal, mas não tenho felicidade atrelada a capital. Tenho contas como todo mundo tem, a diferença é que eu vim pra trabalhar e não pra ser um serviçal. Nada contra os que são, só que na minha concepção ninguém deveria fazer o que faz se sentindo mal. Mas na ambição de um faz-me rir, propaganda anuncia como se quem não tivesse fosse um sujeito boçal. Entenda a questão, são marcas e suas corporações fazendo ações pra eliminar sua crítica individual. Te oferece o desnecessário, consome seu salário. Cê faz bom papel de otário pra se manter atual. E nesse custo-benefício, diga, quem sai perdendo? Querer o que não se precisa já se tornou ritual. Nesse mundo desigual, pouco importa o que cê sente pelas lentes de quem vende até a alma no Natal. E as relações, superficial. Por aqui educação é artificial. Percebe o quanto é perigosa a sociedade de consumo. E se isso é evolução, prefiro descer desse degrau. O quanto você vive pra pagar? O quanto você trabalha pra viver? As contas que não param de chegar pra vida que você queria ter. Parcelas que nunca vão acabar. Problemas que não vão se resolver. Comprando o que não precisa, gastando o que não tem, mostrando o que não é pra quem nem conhece você.